quer te abrigar. Eu te amo tanto, preciso de você. Eu te amo tanto, meu mundo é você. Lá fora não existe amor sincero como meu amor. Eu sei, tão puro e cheio de emoção. Eu sei, nós dois somos iguais nos nossos ideais. Paixão, ternura e paz. É só você entrar, aqui é o seu lugar. Te amo, meu coração está com fogo pra te amar, queimando. É só você chegar, quero te abraçar. Deita no meu peito e sente o meu calor. 40 graus de amor, perfeito. Sente o meu.